agradecido. Quero adorar-te. Tu me fizeste com propósito. Em teus planos estava que eu iria exaltar-te. Oh, estou agradecido. Quero cantar-te. Estou agradecido. Quero adorar-te. Estou agradecido, quero adorar-te.